Pedro Lula. Sai, Renan, pelo amor de Deus. Eu não posso, eu não posso. Eu mordido, caralho, todo dia. Eu não aguento mais. Eu prometi que eu ia parar com isso. Mas não é possível. Todo dia alguém me liga, tipo, cadê o apito? É, meu sócio. Eu tô vivendo esse ciclo só de segunda a domingo. A revoada virou um vício, pra largar ficou difícil. Hoje ainda é segunda, que me lembra Raimunda. Mas essa é linda de cara e também é boa de bunda, então apita. Ai, caralho. Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca. Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então apita. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel, de São Francisco, Nog, bem-vindo à revoada. Aqui quem fode, fode, Minas Gerais. Tem olhar, tem morena, tem o Gui, tem a japa. No controle remoto, eu controlando essa diaba. Vai, senta com a bunda, vai danada. Hoje não acaba cedo, ela não vai voltar pra casa. Eu tô tipo sem se meditando pela sua raba. No close que ela vai, essa danada não para. Bate o coração do vovô. É tipo Hiroshima, tarada, sentando slow. Maioca na Gaza, que é a porra desse popô. Por isso ela vai jogar só pra causar o bololô. Era uma casa muito engraçada. Só tinha bunda e mina tarada. Na revoada não tem casada. Só safada. Pronta pra aceitar na vara. Sem condições. Já tamo na quarta, então vou encontrar com a Sara, que não mora num pesqueiro, mas com a vara ela dá aula, então apita. Então apita. O Loto gosta muito, né? Hoje já é quinta, tem mensagem da Olivia que parece um palito, mas aguenta muito. Então apita. Tubarão, você tá chapado. A pergunta é se cê tá bêbado ou drogado. Puta que pariu, cê esqueceu que eu sou casado. Se a Erika brota aqui vai ser tiro pra todo lado. Ah não, eu tava suave. Nunca mais na vida que eu recebo um Vale Night. O céu vai explodir, é só bomba de mensagem. E essas louca doida pra vir me fazer massagem. Sai, João, deixa eu ir pra minha casa. Que eu tenho filho pra criar e minha mulher é brava. Cê tá tipo Bino, isso é uma cilada. Como que eu explico que focinho não é tomada? Barão, me tira daqui, o horário é zero hora, eu tô perto do Morumbi. Bem que eu nunca gostei mesmo, tipo um jet aí. Avisa quem tá embaixo que o telhado vai cair. Eu não saí no pinote, o ronco do robô tava no porte dos coiotes. E eu já fui da susta, porém hoje eu sou casado. E tenho maior respeito pela dama do meu lado. Eu que não vou ficar. Como aqui, assim, meu parceiro? Vai realmente abandonar nós mesmo? Vamos aí, tchau. Chegou a sexta-feira, vou ligar minha banca inteira. Que ninguém é marceneiro, mas as loucas quer madeira, então apita. Meu Deus. Ah, então apita. Não aguento mais. Ai, meu Deus. Ainda bem que é sábado. Quem me chamou foi a Manu, que não é do BBB, mas pediu pra espiar seu. Então apita. Vai, então apita. Ai, ai, ai, alô, meu sócio. Ressaca de domingo, mas lá fora o dia tá lindo. Várias tão de biquininho. Vamos fazer um projetinho, então apita. Sei que dia é hoje, é só bololô de louco. Quando achei que ia sossegar, meu sócio apareceu de novo. Então apita. Apita infinito. Assim, apita. Bunda vai, bunda vem. Então apita.